Ô, Vlan, estás em Coimbra. Coimbra, uma lição. E tens a mania que és doutor. Então toma lá. 103 FM. Best Rock. Coimbra. Best Rock. Baby, let the bases say a magnetic force pulling me to your shape. Irresistible, there's no escape. Getting paid on plane, motion escalator, rocking brada. No more drama with your day, you're much calmer. Spend up if you wanna, seek your cold as you wanna. Gas a shuttle out, make them know, say I'll go out of dirt. Getting paid on plane, motion escalator, rocking brada. No more drama with your day, you're much calmer. Spend up if you wanna, seek your cold as you wanna. I love it when the woman them really fascinating. Joy and pleasure and splendor them bring. The woman them a dance, rotate and sing. While the road boy sit down fun with him. Hey, bunch of bantan in a area. Oh, what a vibe. The woman them make me eyes open and realize. And them have been feeling my dance turn the tide. One dog a man just ride. Them down there getting paid on play. Pushing escalator, rocking brada. No more drama with your turn, you're much drama. Spend up if you wanna see jump cold as you wanna. Guys, you shall go out, make them know so you go out of this in paid on play. Escalator, rocking brada. No more drama with your turn, you're much drama. Spend up if you wanna see jump cold as you wanna. Guys, you shall go out, make them jump. Up. You got bills and stocks, keep lining up. No more freeloading, time is up. Let us breathe that paper, don't stifle us. Get the 20s if the 80s ain't fat enough. Come on, nice single cutie, won't you bag it up? Tell the boss to the band and say she have the right stuff. Our old girl, how you possess the Midas touch? From your family lust, would you send your family lotions? From your God just, would you say you can't trust? So, you jump on the rhythm, lyrics that is a must. So, only for my load of melchors. Cause they get paid, not play. Pushing escalate, rocking brother. No more drama with your tail, you're much calmer. Spend up if you wanna, take your cold out to the wanna. That's a shovel, I'd make them know, so you go out of getting paid, not play. Buju Banton, Joe Strummer and the Mescaleros, o arranque de mais uma dupla ao globo nas antenas de Best. Feel at ease. Behold the new century comes. Or was it all the up-ever-man presidents?

How long shall they kill our prophet while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We got to fulfill the book. So won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs, redemption songs, redemption songs. Old pirates, yes they rob I, sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We got to fulfill the book. So won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, these songs of freedom. 'Cause all din nam tad ko tak jan ko ko tak tak ko tak tak tad din ko tak jan ko tad din kar tak tad din tang ka tad din tang ka tad din na tang ka tak tad din na tang ka tad jan tak tad din nam tad ko tak jan ko ko tak tak tad din ko tak jan ko tad din. Hora do Lobo, Best Rock FM. Great Aunt Florrie, toast crumbs specking the fine hairs gracing her upper lip, teacup half empty, lukewarm in her lap, dozed in a cozy Chippendale settle. Debaixo da língua. Logo após a uma. We'll be right back. notas da Wardlow, onde recuperámos o último Limp Bizkit Results May Arrive, o tema Underneath, e nunca se sabe se é Underneath the Sun, se é Underneath the Gun, parece mais a segunda hipótese. Faria falta a 2003 se não tivesse acontecido Take the Moon on Your Own, dois certos para o Wardlow, o Shade of Blue e o bem mais mexido e arriscado Six Barrel Gun, aliás Six Barrel Shotgun. Falamos do regresso dos Black Rebel Motorcycle Club. sextas-feiras, a gente da aldeia global reúne-se na Toca do Lobo. Pegue nas suas brasinhas e junte-se a nós. Sexta-feira, na Hora do Lobo, é noite de A Fala da Tribo. Ana Cristina Ferrão convida para a próxima Fala da Tribo, de sexta para sábado, a partir da meia-noite, por aqui nas antenas da Best, como já o apresentámos ontem. O homem do jazz, dos blues, dos novos bárbaros, de todas as músicas, e repetimos ainda, tal como ontem, de todas as iniciativas atualmente a trabalhar em programação musical no Centro Cultural de Belém, para a Fala da Tribo próxima, Rui Neves. Chama-se Coffee Woman, o mais recente de Michel Ndegro-Chelo. São duas saliências para a World Love, Come Smoke My Herb. E já a seguir um dos títulos que se apresenta como destaque no álbum novo de Michel, Andromeda and the Milky Way. Comfort Woman, com o novo Michel na Daigle Show. Sons na Wardlow Bass Rock, 02, terça a sábado. Entre a luz e a escuridão existe um mundo misterioso, procurado por muitos, temido por muitos mais. Fadas, unicórnios e cyborgs. Happy People. Duas nos sons da Wardlow, Hunted by a Freak e Killing All the Flies. Falamos do último, ou ouvimos o último, Mogwai. Certos para Happy Songs for Happy People, o último Mogwai, há pouco Hunted by a Freak e ainda este Killing All the Flies. Ao pensar alternativos. Experimenta e logo verás. De terça a sábado, entre a meia-noite e as duas, na Best Rock FM. Foo Fighters na Best Rock. Best Rock. Vais ouvir o que é bom e ainda por cima podes ganhar prémios. Os Foo Fighters têm um novo DVD, Everywhere But Home. 3 horas de filmagens da última turnê mundial do grupo, vários extras e a versão áudio de um concerto integral. Inventa uma frase que inclua os nomes Best Rock e Foo Fighters e com ela podes ganhar CDs e DVDs da banda de Dave Grohl. Fica atento à emissão da Best Rock no dia 3 de Fevereiro. Temos prémios Foo Fighters para ti. Ouve lá, não te esqueças. 3 de Fevereiro, Foo Fighters. Aprovado. Primeiro aniversário. Best Rock FM. Curious how you're planning to go about making your amends. halo slipping down. Ponto final do Lobo, no que diz respeito apenas, neste caso, à primeira das duas horas das antenas da Best, e outra vez com o que lentamente se torna delicioso 13th Step dos A Perfect Circle, The News e Package. Desculpem, logo a seguir há uma debaixo da língua. 105.8 Porto. Best Rock FM, uma hora. Frequências Lisboa 96.6, Porto 105.8, Coimbra 103 MHz. Rock 02, terça a sábado, debaixo da língua. Don't Redo It in the Road e já a seguir Some Velvet Morning. São os certos para debaixo da língua com Lizzy Lunch, Widow's Peak. Complementar da World Globo na Best Rock, até às duas, debaixo da língua com Lady Lunch, Widow Speak, os temas Why Don't We Do It in the Road e Some Velvet Morning, com a colaboração notável de Roland S. Howard. 103 FM Coimbra. Best. I música da banda sonora de um filme que tem divertido imensa gente. Só nos lembramos do título em inglês Lost in Translation, de Sofia Coppola. Atenção há um bom tempo atrás, Lost in Translation, as contribuições por aqui, esta anterior nunca foi utilizada, Kevin Shields, estas sim, Sebastian Terrier, e daqui a pouco, Dead in Vegas, no meio fica ainda um tema dos Square Pusher, Lost in Translation, banda sonora ou música para a banda sonora do filme, o último de Sofia Coppola. banda sonora da responsabilidade de Brian Reitzel, incluídos até aqui Kevin Shields, Sebastian Tellier, Square Pusher e o tema Girls dos Death in Vegas. Música da banda sonora do filme de Sofia Coppola, Lost in Translation. Do WebChart. O que é o WebChart? É o top semanal da Best Rock FM. Quem decide a ordem da tabela és tu, jovem. Para elegeres a melhor música da estação, é só votares em www.bestrock.ol.pt. É esta semana, em terceiro lugar, Grande Malhonga, Tweet. Doors Down. O segundo lugar é ocupado pelos Limp Bizkit com Behind Blue Eyes. À frente dos outros todos, em primeiro lugar, mais uma semana, os Evanescence com My Immortal. A votação para o Web Chart está aberta. Toda a semana. É uma desvairada, uma doida e vanas. www.bestrock.ol.pt. O resultado é divulgado ao fim de 9 meses. Não, ao fim de semana, em 3 edições. A primeira vai para o ar às 11 da noite, sexta-feira. No sábado é às 10 da manhã. E no domingo, contamos contigo, jovem, às 7 da noite. Sempre aqui, na Best Rock FM. Best Rock, a rádio que te fala o coração. Rock FM, o horizonte fica sempre mais longe. E por volta do 1h45 há sempre uma viagem downtown. Até lá. Ou no caminho até lá, John Cale. John Cale, com o genérico Homo Sapiens, hoje as aliências Overhead, e o praticamente tradicional jazz, se o aceitarem o termo, Caravan, John Cale. Nunca tarde para procurar. Medicine man. Sapiens, o último John Hare, dois certos Overhead e Caravan. Para as lutas da Wardlow, 02, terça sábado, Antenas da Best. Aqui na Hora do Lobo, o Wade for God, que acabaram de ouvir, e já a seguir Car Crash Tricky. You left me hungry, wanting more. A competição foi dura. Dura. Os votos foram mais que muitos e depois de feitas as contas, aí tens a vencedora, Sara Silva. A mais bela da freguesia. Sexy. Ela mostrou como era e ganhou a grande final. Agora, se quiseres conhecê-la melhor, podes vê-la na edição de fevereiro da Max Man e no site da Best Rock. A mais bela da freguesia. Cheiro meu, alguém mais bela do que eu. Vá lá, não te distraias. Abre bem esses olhinhos. Aprovado. Best Rock FM. Às segundas e quartas, uma pequena viagem downtown. Segunda semana consecutiva com a dedicatória a Cody Chestnut e a The Headphone Masterpiece. E vamos ainda no volume 1. O disco é duplo. O volume 2 tem outras características. Logo veremos se o retomamos em breve ou não. Thank you. Pensemos dizer experience, o que também é. Coded Chestnut. Sexy bitches that I fuck with my big black penis thinks that I'm a motherfucking musical genius. Do what I say, fuck you bitch. Do what I say, fuck you broke ass nigga. Always talking about what you ain't got. Listen, tell me what's on your mind. I don't feel like talking. Tell me what you feel. Fuck you, nigga. I don't feel like discussing nothing at all. There's always a war between the sexes to find out who the fucking best is. There's always a war between the sexes to find the weakness in the strongest. Listen to me now, I'm gonna give it just like this on a freestyle, and I just might miss, but that's okay. When you get it, you're gonna understand it anyway. It's a war between the sexes to find out who the fucking best is. It's always a war between the sexes to find the weakness in the strongest. And I feel alive, I feel alive. But she breaks me down and she makes me cry. And then I feel like I wanna die. It's a war between the sexes to find out who the fucking best is. It's always a war between the sexes to find the weakness in the strongest. Come here, girl. Come here, boy. Here's my toy. Here's my money. Come here, girl. Come here, boy. Here's my toy. Here's my honey. It's a war between the sexes to find out who the fucking best is. It's always a war between the sexes to find the weakness and the strongest. I got bills to pay. I got money to earn. I got life to give. I got money to burn. I got life and hoes. I got hoes and hoes and niggas and froze. Rock. Rock. Rock. Rock. Oh no, programa da manhã da Best Rock. Pedro Ribeiro, Nuno Marco e Maria de Vasconcelos. De segunda à sexta-feira, entre as 7 e as 10. Best Rock. 105.8 Porto. Best. A Hora do Lobo, de terça a sábado, na Best Rock FM, entre meia-noite e as duas. Tempo dedicado ao som, à palavra, ao pensar, alternativos. E enquanto não chega o Best Of, aqui fica o single para os Gomo, Feeling Alive, a despedida da Hora do Lobo de hoje. Have a nice day.